processo, as práticas de dependência do CEO, a gente tem que saber primeiro o que é CEO. O CEO Extra é uma manifestação externa de uma cadeia de eventos no tráfego de cada feira, regulado por hormônios, que a tornam apta para apropriação durante um determinado período de sua vida. Ou seja, ela tem determinados comportamentos que tornam possível a identificação do momento que ela está apta à apropriação. Um aspecto da puberdade nos domingos. A puberdade ocorre por volta de 150 a 180 dias. A idade é o melhor indicador da ocorrência de puberdade nos domingos. Se considerar o peso, a puberdade irá poder ocorrer quando os filhos atingirem cerca de um terço do seu peso adulto. O mínimo é um terço do peso adulto. Mas ocorrem variações entre raças mais leves e raças mais pesadas. Então, os suínos têm uma puberdade por volta de 55 até 120 quilos de peso mínimo. As leitoas criadas em sistemas de baia ou gaiolas isoladas, elas tendem a retardar a ocorrência de cio. Porque, principalmente, primíparas. Porque o recomendado é que se coloque essas primíparas com leituras mais velhas, para que na hora que a apresentação seja colocada o macho, ela aprenda como se comportar na presença do macho. Mas eu vou explicar isso mais para frente. O contato com o macho adulto, então alojar fêmeas próximas aos machos, e o ambiente também é determinante para a detecção, para que o animal entre em si. Outros fatores que influenciam o aparecimento de cio, como a idade, o peso, a genética, o clima, o ambiente social, o tamanho dos grupos com um número muito grande de fêmeas também, dificulta para a quantidade de machos, dificulta porque fêmeas, principalmente primíparas, entre si, aprendam a entrar ao comportamento, a demonstrar o comportamento entre si. A presença do macho, o estresse, o tamanho, misturar lotes por conta de dominância, gaiolas com dimensionamento inadequado, o transporte, a nutrição inadequada influencia, tratamentos hormonais e micotoxinas. Que é uma micotoxina, vou falar sobre isso aqui, ela provoca uma lesão no receptor de estrógeno, levando a uma perturbação no controle hormonal. Ocorre o superestímulo do sistema reprodutivo, principalmente animais mais jovens, por conta da contaminação na alimentação. São fungos que contaminam os cereais, que é a principal fonte de alimentação dos suínos. Então, contendo essa micotoxina na ração, ocorre o superestímulo do sistema reprodutivo. Então, como a gente pode ver na ilustração aí, a vulva das fêmeas ficam mais avermelhada do que o comum. Todo o sistema reprodutivo fica comprometido. Em machos pode provocar atrofia testicular, mas aqui não é o caso de falar sobre o macho. É legal você falar isso, que a zera lenona é a principal micotoxina que afeta o sistema reprodutivo do suíno. Tem várias micotoxinas, aflatoxina, bupropiona, são várias, né? Fumonisina, mas a seara lenona, ela afeta a reprodução. E em animais jovens, inclusive leitão, causa edema da vulva, né? Em animais maiores, nas fêmeas gestantes, além de retardo do cio, pode causar aborto também. Então ela está intimamente ligada com a parte reprodutiva. Bom, então, sinais característicos de fêmea em cio, o aumento no volume, do tamanho da vulva, por conta de maior irrigação desse local. Então, aumenta de tamanho, redução de apetite, nervosismo, grunhidos, montam ou se deixam montar, corrimento vaginal, micções frequentes, imóvel diante do macho e respondem à pressão dorso-lombar. A cor da vulva, para muitos vinicultores, a cor da vulva é uma clara indicação imediatamente antes do estro. É, obviamente, vermelho rosado. Então, você abre levemente a curva, mas não muito larga, porque isso pode reduzir o fluxo sanguíneo. Durante essa circulação aparecerá menos vermelho. E aí, recomenda-se olhar lá no fundo, a foto ilustra. Então, mas também pode acontecer dela estar mais vermelha, não pelo sinal de êxito, mas por aumento de temperatura. Então, tem que ter muita técnica, muita prática no reconhecimento de cio por esse método da coloração da vulva. Então, aqui dá para ver: a primeira é uma vulva de um animal que não está em cio. É um pouco mais claro, lá no fundo, não na parte mais externa, mas no fundo, a gente dá para ver que está mais claro. E na segunda, o animal está em cio. É um pouco mais avermelhado, mais um vermelho, um rosa mais escuro, ou vermelho. Então aqui a gente vê o cio de uma rã, uma primípara, um animal que não está em cio, e o cio de uma cobra. Então são bem diferentes. Mas é possível identificar, mas claro que só com a prática que se consegue obter essa detecção de cio. A checagem do cio agora pode ser feita pelo homem com determinadas práticas de simulação de contato do macho. Então, ao invés de colocar o macho, o homem simula determinados atos que o macho teria no momento do cortejo da fêmea, antes da copa. Então, as porcas permitem ser montadas, querem montar quando estão em cio, é possível observar. Sinais claros de cio, se obtém um reflexo de pé, mas não empurrar de forma abrupta para baixo a garupa, simulando que o macho estaria montando. Então, fazendo essa pressão, ela permitindo essa pressão, é um possível sinal de cio, imitando os reflexos do macho. Esfregar ao longo da virilha, nas costas, possivelmente empurrar seu joelho no flanco da porca também é um sinal em que o animal fuça, o macho fuça a virilha e o flanco da porca. E após isso, empurrar novamente a garupa, porque seria um sinal de cortejo do macho. Essa série de atos que se chamam RTH, Reflexos de Tolerância ao Homem. Isso utilizando apenas o ombro na prática, identificar o cio. Então, repetir essa sequência um certo número de vezes para realmente confirmar que a fêmea está susceptível e aí, posteriormente, iniciar o protocolo de inseminação ou de monta natural. Aí vai ficar da grande. Então, aqui é o RTH, que é o reflexo de tolerância ao homem, que ele simula realmente os movimentos do macho. Então aqui, a pressão na garupa, a própria monta, a porca quando está realmente em cio, ela permite ser montada, mexer no flanco e na virilha também ela permite ser montada. Então aqui, mais uma vez, né, tem que, de forma repetitiva, porque é uma das práticas que mais se utiliza em grande para detectar cio. Além do protocolo de inseminação, que sincroniza todas as fêmeas, isso, quando não se utiliza o protocolo, é um método de se identificar o cio, seria esse RTH. E aqui o RTH na presença do macho. Você introduz o macho na próxima fêmea, do lado de fora da gaiola, ou no corredor das baias, e aí você repete o protocolo, essas práticas de RTH, mas agora com a presença do macho. Então ela vai ou vai ficar imóvel por conta da presença do macho e vai permitir também que se realize todas essas práticas. É isso. Muito obrigado. Eu ouvi dizer que existe uma técnica, digamos, mais moderna para identificar cio. Alguns produtores usam um spray com cheiro mesmo de hormônio masculino do macho, do porco, digamos assim. Eles borrifam na frente das fêmeas e elas vão atrás do odor. Mas isso aí seria para iniciar um processo de cio, né? Não seria para detectar o cio. para estimular ela. Que é a mesma coisa de que passar o macho todos os dias na frente da baia dela ou deixar ela próxima, porque ele emite um feromônio nas glândulas. E aí esse cheiro estimula ela a entrar no cio, tá? Aí tem a HPMI? Não, aí no receptor da TV aqui, ó, do da paixão. Mas filha de novo? Eu tô quero ligar daqui pra lá, ó. Entrar no tiro. Eu tenho mais alguns, né? Não, acho que não. Só pode ligar aqui. O seu? Não, você quer ligar bom. Quer ajudar? Ah, tá, quero. É a galeria. Você é tomado. Então a gente está falando de detecção de cio, tá? Então, ó, o principal que faz na granja, na prática mesmo, é passar o macho. O que que é passar o macho? Por incrível que pareça, eles soltam o macho da baia dele e ele passa no corredor na frente das fêmeas. Tá? As fêmeas que, lógico, não estão gestantes e as fêmeas que não estão em lactação. Tá? Aí, quando que ela volta para o cio depois da lactação com desmama? Ela estava em lactação, desmamou, tirou o leitão dela de 5 a 7 dias. Não tem erro. É entre 5 e 7 dias ela volta da cio. Aí passa o macho, porque tem que saber o dia certinho do cio. Passou o macho, a fêmea que estiver no cio, ele vai parar na frente. Vou só simular aqui, tá? Ele vai parar na frente dela. Parou na frente dela, o que que ela faz? Ela baixa a cabeça no chão e fica imóvel. E ele começa a salivar, salivar, salivar, salivar, salivar demais, tá? E para ter certeza desse cio, que faz o RTH, que é o reflexo de tolerância ao homem. Aí vem uma pessoa, um tratador, um funcionário, vai em cima das costas dela, da coluna, e aperta. Aperta. Qual que é a característica do suíno? Suíno, se você encostar nele, ele grita e sai correndo. Não precisa fazer nada. Colocou ele na balança, ele está gritando. Encostou na orelha e ele está gritando. Chegou perto, ele sai correndo. Então é uma coisa rara um porco deixar você encostar nele e ele não se mover, tá? Então esse reflexo de tolerância, quer dizer, ele tá te tolerando, ele tá deixando você encostar nele. Significa que ela tá no cio. E quando aperta e chega a montar, o cara senta em cima dela, nas costas fica sentado, pronto, é o cio mesmo, exato, naquele momento, tá? Aí leva-se pro macho fazer a monta ou fazer a inseminação, tá? Vocês já viram alguma das duas? Tá aparecendo aí, tá? Deve ser engraçado. Vou mostrar duas coisas pra vocês. Uma coleta de sêmen. Quando nós chegamos, assinamos um termo de responsabilidade e orientações que devemos seguir. Uma delas é que o Mário faz parte de medicalizada em Matelândia, trabalha 16 anos com a coleta. Hoje utiliza mais de 70% da sua capacidade devido aos resultados que dão inúmeras vantagens ao produtor. Na monta natural, o produtor usa em torno de um macho para cada 10 a 15 fêmeas. E com a inseminação artificial tradicional, que nós temos aqui dois sistemas, a tradicional ele usa em torno de um macho para 250 fêmeas. Então, como a pós cervical, isso chega até um macho para 400 fêmeas atendidas, né, nessa grande. O barracão climatizado tem capacidade para 104 animais. Atualmente, no pavilhão, 60 machos estão em produção. A adaptação do animal é algo crucial antes de começar as coletas. Onde eles chegam para nós com os 150 devido, um valor bem alto devido ao valor genético. Porque quem está montando ele no cavalo? Porque já tem a comida, de porta no cio ele. De adaptação, e aí pelo cheiro ele acha que está uma porta no cio. Iniciando a vida, ele vem na vida deles com 220 dias. E a idade de puberdade a gente teve de cada animal. Após esse período a gente faz umas 3 a 4 coletas de cada animal para formar um ritmo de coleta deles. Eu falei que ele está salivando muito, ele fica, esse cheiro estimula demais ele. Faz um vídeo de coleta da vida útil dele. E esse treinamento significa a primeira monta desse animal. Então, 50% é basicamente o instinto desse cachaço. Esse cavalo está fazendo de madeira, de ferro, de qualquer coisa. Aí. Através do processo semi-automatizado, na hora que a fêmea no cio está urinando, coletada, pegar esse número é gerado por uma média de 15 machos adultos, que tem uma vida útil de 2 anos e 7 meses. Além da produtividade, controle e tecnologia então, do processo. Anos, a gente faz o processo de coleta de sêmen, extração de sêmen. Posteriormente a isso, a gente recebe esse sêmen para dentro do laboratório, onde a gente faz análise. Agora vamos mostrar a Bom, o que tem de diferente aí? A pipeta que está sendo usada aí, não é a pipeta que antigamente era utilizada, que era em forma de saca-rolha, né? Essa daí já é uma mais moderna, que é descartável. Por incrível que pareça, a pipeta de inseminação de suíno não era descartável. É um emborrachado que se lavava, passava água quente e sabão para se reutilizar. Mas dentro dela ficava muito resíduo de matéria orgânica e dava muita infecção. Aí essa já é descartável. O que ela está fazendo aí? Existem vários tipos de inseminação, né? De acordo com a posição onde se deposita o sêmen. Essa que está sendo feita aí é a intrauterina. Ela passa primeiro a pipeta. Não, primeiro agora ela está colocando gel, né? Para não enfiar a pipeta a seco. Então ela põe um gel lubrificante na vulva de cada matriz. Vocês podem ver que ela vai fazer 7 ao mesmo tempo. Então é uma pessoa que é extremamente treinada. E essas porcas estão todas no cio, foram separadas, né? As de lá já foram feitas. Agora que ela colocou o gel, ela vai colocar a pipeta. Essa pipeta que tem essa saca-rolha pequenininha na ponta, só vai chegar até a cérvix. Vai ser introduzida ali na cérvix. Só que como essa é uma intrauterina, ela vai colocar um catéter dentro dessa pipeta ainda para atravessar a cérvix e ir no corno uterino, tá? Mas deixa ela terminar de colocar. Ela está colocando todas as pipetas que ela faz em sequência, né? Ela vai inseminando todas ao mesmo tempo. Geralmente a gente fala que introduz levemente para cima e se fosse em saca-rolha, teria que ir fazendo no sentido contrário, assim, né? Para ir encaixando, mas como essa não é uma saca-rolha, ela nem faz isso, tá? Porque essa realmente é uma pipeta descartável. E para não prejudicar, não é o fato de você informar de saca-rolha? Não, porque ela vai usar catéter para introduzir e passar pela cervix. Se fosse intracervical, aquela que encaixa na cervix, em saca-rolha, aí seria melhor aquela que se encaixa. Mas essa daí, tá vendo esse negocinho vermelho? Isso aqui é um catéter que ela passa dentro da pipeta. A pipeta é esse que ela colocou primeiro. Ó, vai colocar aqui, ó. A pipeta tá aqui. Ela tá colocando um catéter dentro da pipeta. E como é muito fininho, ele vai passar por dentro da cérvix para ser depositado no corno uterino. Tá? Olha, aqui só tem a pipeta nessa da ponta. Ela vai colocar o catéter agora, ó. E reparem que tudo está com um saco, porque é tudo descartável, né? Esterilizado. Aí isso já está com catéter. Ele é bem compridinho esse catéter, mas tem um maior do que ele ainda. Aí o que, que ela faz? Agora ela devagar, ela empurra o catéter para atravessar a cérvix. Ela vai até encaixar. Vocês estão vendo que agora ela está indo mais devagar? Antes ela foi enfiando bem rápido, né? Agora ela vai colocando, ó. Ela empurra levemente para atravessar a cérvix. Mesmo assim, elas se incomodam. Sim, porque agora está atravessando a cérvix aqui dentro da porca. Pode ver que quase não ficou nada do lado de fora, tá vendo? Aí agora ela vai vir com a dose de sêmen. Quanto mais profunda é a inseminação, menor é a dose de sêmen que precisa, tá? Quem mais eficiente vai ser. Aí ela colocou a bisnaguinha, que tem 200 ml, de um sêmen já diluído, e apertou. Então, quer dizer, já jogou o sêmen lá dentro, no corno uterino. Para dentro da cérvix. Tem a cérvix e já está mais dentro ainda, tá? Pode ver que ela mesma força, aperta. Qual é a taxa de preenchimento mínima aí, para o seu paciente considerado? Aí, uns 80%. É bem alta. É bem difícil perder cio de matriz suína. Geralmente só quando ela realmente não dá cio. Tá? Aí eu já vi um caso desse de uma porca que ela dava o cio, colocava para cruzar, ela não pegava. Colocava para cruzar, 21 dias depois ela não cruzava. 21 não cruzava. A gente entrou em contato com a empresa, eles mandaram outra mulher para repor, porque ela era estéril, entendeu? Ela dava o cio, mas ela não pegava a preenche. Então a empresa tem por obrigação restituir quando você compra um imunocil. Empresa de genética confiável, comprovada, né? Não é de qualquer pequeno produtor que não te dá uma garantia. Mas se você compra, por exemplo, Agroceres, Genetic Pork, essas empresas todas te dão garantia. Se não emprenhar, você telefona e eles mandam outro no lugar. Aí, depois que ela empurrou o sêmen, ela tá tirando. Repare que quando ela tira, olha o tamanho do catéter depois do saca-rolha ainda. Vocês viram o pedaço? Sim. Então, tudo aquilo ali atravessou. Tava no corpo uterino, tá? Vocês já tinham visto um vídeo de seminação? Não. É bem legal, né? Acho que eu mostrei duas pra vocês. Agora vocês sabem como que é o ritual do acasalamento? Vocês sabem o que, que o macho faz no ritual do acasalamento? Não. Não. Então. Isso aqui é só para mostrar para vocês, ó, o catéter que a gente estava olhando, né? O que ela fez foi esse aqui, ó. Aqui é a pipeta, daqui até aqui é a pipeta. Aí passou por dentro dela um catéter que vem um pouco mais. Mas tem um outro ainda que é muito maior. Quanto maior, mais profundo onde for o sêmen, menor é a dose de sêmen e a quantidade de espermatozoide que precisa. E isso é bom por quê? A gente pode usar o sêmen para um número maior de fêmeas, tá? Pode diluir mais o sêmen. Aqui só para mostrar para vocês, ó, quando a fêmea deixa, ela tá no cio, a gente consegue completamente subir nela, fazer tudo. Se ela não tiver, não encosta a mão, tá? Que aí ela tá com mesmo. Isso aqui é mostrando uma monta natural, né? Mas só para falar para vocês, o que, que é o prelúdio? Prelúdio é o ritual do acasalamento, do suíno, né? O que o corpo faz? Quando identifica-se que a porca está no cio, como o Renato falou, a área está no cio, leva-se a porca até o macho, ou o macho até a fêmea, não vai diferenciar praticamente nada isso, tá? De preferência os dois sozinhos, para não dar confusão com outro animal junto. O corpo, ele vai cheirar a frente da porta e cheirar atrás, cheirar a frente, cheirar atrás, e salivando muito. Feito isso, ela vai fazer micção, ela vai urinar por estímulo, né? E aí depois que ela urinar, que ele sentir o cheiro dessa urina, ele vai começar a dar cabeçadas no flanco dela. Ele vem na lateral dela aqui e dá cabeçada. Uma cabeçada tão forte que lança ela na parede. Tá? Esse é o ritual de uma monta natural, não de seminação. E tendo feito isso, depois de ter batido nela e jogado ela na parede, tudo isso ela está imóvel. Ela não emite som nenhum, ela não corre, ela deixa ele fazer tudo isso. Ela fica com as pernas abertas e parada, esperando. E aí ele monta e acasala com ela. Tá? E o mais importante depois da monta natural é alguém para descer o macho. Porque quando termina, é mais ou menos de 20 a 30 minutos, ele meio que está esgotado, fisicamente cansado. Se não tiver uma pessoa para ajudar ele a descer, geralmente ele cai e monta o passo de novo. E como é um animal que depende da parte de locomoção para fazer monta, você perde o animal, tá? Então sempre a monta natural, assim como a seminação, é acompanhada. Principalmente a monta natural para descer ele em cima da fêmea. Ele fica meio mole, tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Existem formas de estimular o cio das fêmeas? Você estava aqui, né? É. Existem formas de estimular o cio das fêmeas com mistura de lote. A fêmea não está entrando no cio. Como é que eu faço? Misturar várias fêmeas, estimula ela a entrar no cio. Passar o macho diariamente na frente dela, estimula ela a entrar no cio. Colocar uma fêmea mais experiente, próxima a ela, estimula ela a entrar no cio. Colocar ela próxima ao macho, estimula ela a entrar no cio. Transportar ela em caminhão, estimula ela a entrar no cio. Desencadeia pelo mecanismo do estresse, tá? Brigas estimulam o cio. E tem a questão artificial, que é o uso de hormônio. Que eu praticamente não recomendo, porque ele desregula depois o número de leitões na leitegada seguinte ou pode retardar o próximo cio dela, tá? Mas também pode ser utilizado através de hormônio artificial. É, com fêmea experiente, será que quer dizer plurípara, não é isso? Plurípara, isso, é que já teve mais de 4 partos. Primípera é no primeiro parto. Tá? São esses os nomes. Se ela não pariu ainda, fala marrã. Primípera é que já está gestante no primeiro parto. Aí tem secudípara, tercípara, nulípara. Tá? Então é essas. E o mais usado para estimular cio é passar o macho. É o mais fácil. Tá bom? Eu esqueci seu nome. Vitor.